filhos de Deus se apresentam ao Senhor. Satanás vem entre eles com seu triste clamor de rodear a terra. Ele não tem compaixão, mas o Senhor aponta a Job a sua fiel devoção. Satanás provoca, mas eu não vou ceder. Em meio às feridas, teu nome vou louvar. Receber o bem, Senhor, e também o que é mal. Em tudo há um propósito, teu amor é imortal. Ó Senhor, lágrimas a rolar, sentam-se em silêncio pra dor compartilhar. Na cinza e na angústia, eu sei que estás aqui. Teu olhar me sustenta, em ti eu vou persistir. Ó Senhor, seguir teu sonho.